DJ Ellison e Juninho. Profissionalismo e tradição num só lugar. Águia de Fogo Super Pop. Mas Juninho não está sozinho nesse sucesso, nessa festa. Ele também é um dos maiores DJs de Belém, do Pará, do Brasil e do mundo. Ele também é do Águia. E o Águia vai sobrevoar a metrópole. Vamos lá, família! Com vocês! E... possibilidades, vai girando, girando, girando pros camarotes, em homenagem ao nosso maninho, em homenagem ao aniversariante da noite, DJ Juninho, vamos lá, minha família pop! Deixa tudo no escurinho, que o bagulho vai doidar, que o bagulho vai doidar, que o bagulho vai doidar. Quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima e bate, bate na palminha, bate, bate na palminha, bate, bate na palminha. E vamos, no 3, no 2, no 1, acende tudo! Quem é o Tani Pop Live? Tarde Pop Live. vai a putaria, vai a putaria. Desce a bunda batendo no chão. E desce, desce, desce, desce, vai até no chão, chão, chão, chão. O que que é bom? Das produções. Catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. É só catucadão, catucadão, catucadão. Olha só, olha só, olha só, presta atenção. É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. Dali, Elisson! Olha só, olha só, olha só, presta atenção. É só catucadão, catucadão, catucadão. Olha só, olha só, olha só, presta atenção. É só catucadão, catucadão, catucadão. Obrigado mesmo! Todo mundo que hoje se faz presente no aniversário do meu irmãozinho aqui na Metrópole, obrigado mesmo. Todos os fã-clubes, os amigos, as famílias, pessoas de fora, até mesmo aqui do nosso estado, presente pessoas de fora da nossa cidade. Hoje vieram curtir, dar de uma forma assim os parabéns pro nosso DJ, pro nosso performático DJ Juninho, hoje aqui na Metrópole. E a gente se sente muito, muito, muito feliz mesmo por vocês estarem aqui nessa festa maravilhosa aqui na Metrópole. Obrigado mesmo, gente! E eu quero dizer que a festa só tá começando e o bagulho vai esquentar ainda mais, hein? Tá gravando? Tá gravando? Então grava lá, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, então grava. Mas dia se passou e a solidão me sufocou. Sonhos com você, isso faz doer, nem imagino o quanto. Tá lindão! Que não posso me apagar. Daqui a pouquinho tem MC Dourado também no palco! Que o nosso amor nunca aconteceu. Isso me confunde, amor. É o quê? Nossas divas também estão de aniversário hoje. Olha o camarote como é que tá, olha. Tá lindo! Mas a melhor forma de curar. Vamos lá, família! Banda Batidando Melody. Batidando Melody. Sucesso! Quem ama e quando não merecer, pode sonhar você. Esse que joga o bracinho pra cima e bate, bate na palminha, e bate na palminha, e bate na palminha, palminha, palminha, palminha, palminha, palminha, palminha. Eu sinto saudade. Que saudade da minha ex. Que saudade da minha ex. Com ela não tem caô, é todo dia e toda hora. Que saudade da minha ex, sentando e depois rebola. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. É os canalhas no comércio, tá acabando de chegar. Chegamos junto! Que louco, então é 24. Olha a pegada dos moleque. Sente o cheiro exalando Ferrari Black. Alô, Melly! Eu saio pro meu rolezinho de Ellison. De Porsche, vou dar uma bicada, eu vou curtir o Pop Live. Ontem à noite, o bagulho foi incrível. No escurinho, com as gatas na festa do teu cotilo. Aí é só marcante, eu vou ficar daquele. Obrigado, meu parceiro! DJ produtor! Paulinho da Dinas! Quando eu saí da... Aqui com a gente, aquele abraço com carinho, comemorando o seu aniversário aqui com a gente! Valeu, maninho! Bora, Marquinho Pinheiro! Curtindo a madrugada com a garrafa de Xandão. Pra finalizar, vai no badala. Oh, A putaria no pistão vai começar. Se não solta o brinquedo, nosso bode vai buscar. Vai, vó, pega ela, dá tapa de pau na cadela. Vem sozinho, sem desespero, dá tapa de pau nela. E puxa o cabelo, vai, vó. Live! Fica sem caô. Live! Representa, mano, pastor. O WL, calma, moleque. Toma aqui, Michelle, que se não bem presente com a gente. Obrigado mesmo. De coração! Calma, moleque, bom, vou falar. Rodrigo e Roberto, né, que bichona também. Os camarotes. Abraço com carinho. Mais as novinhas. O que é que elas ficam, hein? As novinhas. Toma, toma, toma. Pop na pressão e as novinhas no ninho do águia. Quem é campeão paraense aí? Bota a mãozinha direita pra cima. Cadê a torcida do Paysandu? Mas quem é do clube do Remo, também bota a mãozinha pra cima. A torcida do Papão da Alibicada pra todo lado. Toma bicada, toma bicada, toma, toma, toma, toma, toma bicada, toma bicada, toma, toma, toma, toma. Pode copiar, pode vir com uma bazuca. E deixa no batidão, e deixa no batidão, no batidão, no batidão. Bora, maninho, bora sim, vai, vai. Infiel, eu quero ver você morar. Estou te expulsando do meu coração. Assuma as consequências dessa traição. O quê? Infiel, agora ela vai fazer o meu papel. Daqui um tempo você vai se acostumar. Eu quero uma daquelas que a galera lembre, DJ Ellison. Estou pensando em ti. Mais uma chance, meu amor, volte pra mim. Faço o que preciso for, até te peço por favor. Vai! Me diga onde você está, amor, que eu vou te encontrar. Como é que é? Estou no som da galera onde te conheci, esperando por você, curtindo o novo príncipe. Vai! Foi no novo príncipe negro que aconteceu esse lindo romance entre você e faltar. E hoje eu tô fervendo, que ela veio quente. Hoje eu tô fervendo, quer desafiar. Não tô entendendo. Mexeu, mexeu, pai, vai, vai, volta, caixa tá ardendo, vai. Fala, Rodrigo Rabugento! Abraço, Moguinho! E a torcida do Papão aí, né, Moguinho? Abraço pra você, o Leão do Ouro, Bruninho, Demolidor, Digno Autopeças, o Smoke Sanderson, Well, Spike na internet, toda a nossa cúpula aí presente. Obrigado pelo apoio nas redes sociais, viu, galera? Sempre com a gente, alô, minha cúpula! Nossa galera da TJ também! A nossa baladinha também do outro lado! DJ Gemerson Lobo, bora meu produtor, eu gosto é assim, meu irmão, é assim que eu gosto, vai. Põe a mãozinha pra cima e grita. Hey! Riz. Jotinha, ele é a primeira dama, Facinha Morim, Ricardão, Lobo Mal também presente com a gente, grande abraço pra você, Lobo, o Ítalo Malverente, lá de São Domingos, aliás, de São Miguel, e também o Shaolin Pop, meu irmão, Pop, aqui com a gente, Maurício dos Eternamente, pega o bala também, do Grau, alô Chuchu, Super Pop é meu vício, meu vício, meu vício. O Super Pop é meu vício, meu vício. O Super Pop é meu vício, meu vício, meu vício. Pop na metrópole! Meu vício, tu. A gente, obrigado Eduarda, recebeu o convite do Maninho, está aqui com a gente, é no Mirizinho, e dia 13 tem a Noite das Estrelas lá no Rancho, essa festa, meu irmão, vou te contar, todo mundo quer, mas só eles podem fazer, meu irmão, vai ser tudo de bom, e aniversário da baladinha do Juruna também, o bagulho vai ser bom. Depois, amor, o que você quer? Quero carinho, um abraço, me dá, por favor. No meu romantismo, não vejo problema. Mas eu mexendo no meu HD, encontrei isso aqui pra família pobre, ó. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Pega a gata e dá-lhe sozinho. Vira safadinha, vira, vira safadinha, vira, vira safadinha, bora! Fala, Davis, um dos manicões! Toda a galera aí com a gente, hein? David absoluto também! Absolutamente pop! Pop! Isso não é legal, porque a Júnior Castro! Acima do normal! Ei, Júnior! Por onde tu andas, hein? Tô passando mal, tô passando, tô passando, tô passando mal! Tô passando, ah, tá, tá bom! Tô passando, eu sei! Mal. Tanto que o tamanho acima! Rapaz, tu não presta, meu! Acima do normal, do normal, do normal! Desse jeito você me deixa louca! Toda na minha boca. Eu sei que você gosta, eu chupo ela toda. Só eu não tenho outra, se sou eu tão louca. Cuidado, quando tu quer, tu te pega, te pega daqui, te pega de lá. Cuidado, quando tu quer, tu te pega, te pega daqui. China! Lá de Castanhal, aqui presente com a gente, o Andy, das Óticas Diniz, o Ronald, da Pedro Miranda, Robigol, Igor Doverente também, tá todo mundo aí, meu irmão. A equipe Panelinha Futebol Show Show. O DJ Lohan tá cheio de moral. Fazendo cara de mal. Eu sou mal. Os moleques da tese. A família Kennedy do Una. Obrigado, galera. Aí no meião, pode crer. Eu sou mal. Família Eco também. Daqui presente com a gente. GDG no pop. Isso não é legal. Que é os coringas do pop, é? Acima pode crer. Vieram parabenizar o DJ Juninho. Tô passando mal. Tô passando mal. Os absolutos. Absolutamente pop. O tamanho acima do normal. O tamanho acima do normal. Na minha boca, eu sei que você gosta, eu chupo ela toda. Só eu não tenho outra, se sou eu tão louca. Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. A galera gosta do escurinho, meu irmão. Deixa tudo no escurinho. Apaga a luz. Apaga a luz. A luz, a luz, a luz, a luz. Quem gosta do escurinho, bota a mãozinha pra cima. De Deus, bota a mãozinha pra cima! Bora, DJ Ellison, tá na hora! E só solta quando apagar! Quem tem teu isqueiro, bota teu isqueiro pro alto! Quem tá com o celular, liga o flash! O bagulho agora vai ficar embrasado! Quem sabe ganda! Vidro, fumê! Esse é o Pop Live, o pop das multidões, das novidades. Alô? Tô em Cuiabá, em Belém. Faz ela sentir prazer na linguada que ela se contrai. O macete é tu deixar com gostinho, te quero mais. várias danadinhas no contatinho. Do Ellison. Foi várias danadinhas no contatinho do pai. Eu dou lance nela ontem, hoje ligo querendo mais. Várias danadinhas no contatinho do pai. Foi várias danadinhas no. Aí o nosso amigo Leandro. Também daqui presente. Um abraço, Leandro, pra você. O Bola Tato. Do pai. A Carlinha. Pedro, e toda a GDK. Alô, Márcio de Marituba. Um abraço pra você também. Felipe Red, do jeito que ela gosta, hoje eu tô marrendo demais. De ouvir essa gás, piu piu te satisfaz. Para danadinha no contatinho do pai. Para danadinha. Deixa, deixa, deixa, deixa, deixa. Daquele jeito. Devagar. Toda hora, toda hora, toda hora. Bota a mão pro alto aí, caralho. Tá tudo lindo, tá tudo lindo. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. E se falou de putaria, mano, eu canto e não brinco. Dá um grito a mulher que não tem saudade do Hermarinho. Então vou te dar um papo, vê se não se esplana. Dá um grito à mulher que se garante na cama. Bagulha louco, eu canto e represento. Dá um grito à mulher que se garante. Eita, DJ Alisson! Vai! Que saudade da minha ex. Que saudade. Por que, caralho? Com ela não tem caô. Gosto assim. Eu quero que a minha ex vai pra puta que pariu. Sabe por quê? Que se foda a minha ex. Que se foda a minha ex. Com ela não tem caô e eu canto na moral. Tem algum homem aí querendo esvaziar a mamadeira hoje? Tem alguma mulher à disposição pra esvaziar a mamadeira hoje? Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta. Bora, TH. Solta, franguinho! Vai pra cima! Ó, dia de semana dessa. Viu toda a máxima, os cria pensou. Foi o menor que é envolvido. Valô, valô. Que é bacalhau com a tropa inteira. Aproveite. Aproveite. Aproveita que a mamadeira nasce. Foi deixa ela pensar que o TH ele é bovino. Deixa ela pensar que o Dioguinho é moleque. Deixa ela pensar que o L ele é bobinho. Vai gravar quando ele passa o pau na ponta do teu grilinho. Vai gravar quando ele passa o pau na ponta do. Esse aí é danado. Pode crer, meu irmão. Alô, Caio da Xerxê. Bora pra. Vem comigo, vem, Sidney Martins. Também tá aí com a gente. Bora, Sidney. Feliz em ter você aqui com a gente. Augusto Filho, meu irmão, alô, F! Rádio do Bombom! Só os verdadeiros, né, meu irmão? Disse pra eu parar. Márcio Lins também tá aqui com a gente. Rebolado, que falava todo. Do Bom Dia Pará! Grande apresentador do Bom Dia Pará tá aqui com a gente. Bora, Márcio Lins! Titaco, taco. Se eu mandar o espaguete, titaco, titaco, taco. Se eu mandar a tremidinha, titaco, titaco, taco, titaco, titaco, taco, titaco, titaco, taco, titaco, titaco, taco, titaco, titaco. Deixa no batidão, deixa, deixa. DJ Puff, um abraço! Vamos lá, família! Que é? Ela gosta muito de viagem, vodka, tequila e breja, mas sempre quando chamo uma... É o Primo Rico aí no camarote, é? Namorado. Fala, Primo Rico! Um abraço pra você, Rodrigão Federal também! Dessa mina. Parece, eu sei que ele aparece. Mas se bem que não é culpa dela, se o dedo dela não curte ali... E o Alexandre não veio, não? É fácil de ver que sozinho... Tamo junto, mani! É cena, mas dessa vez não vai estar sozinho. Alô, Diego! Cadê o peru, meu irmão? E fazer ela de namoradas, isso todo mundo quer. Manda passar outro dia, que a frase do dia que ela é? Amiga, parceira, só se for amiga solteira. Amiga, parceira, só se for amiga solteira. Livre, louca, curte a vida. E o melhor vou te dizer, não só sabe suas loucuras, vai viver elas com você. Me deixa maluca, me faz arrepiar com um beijinho na nuca. Mulherada tá ligada, leva os homens à loucura. Se começa, os homens param no movimento da bunda. Rebola com a bunda, ela desce com a bunda. Ela quica com a bunda, ela mexe com a bunda. Rebola com a bunda, ela desce com a bunda. Ela quica com a bunda, ela mexe com a bunda. A gente bota pra vibrar, a gente bota pra vibrar. Bumbunda, bumbunda. A gente bota pra vibrar, a gente bota pra vibrar. A galera vai à loucura, meu irmão. Diego Pitbull, também tá aí com a gente. Quase, quase, quase. Eu, hein? Por favor, essa luz aqui, o responsável pode apagá-la. Essa luz aqui, por favor. Essa luz aqui, isso. Quem? Quem gosta de fazer fumaça? Onda, onda. Acende o isqueiro! Que doideira! Que doideira me deu maluca, vou abrir a boca e falar do preconceito dessa sociedade escrota. Olha o manga, larga! O que faço, meu? Cadê a França? Cadê a madrinha, manga? Muito! Se tu não gosta, tudo bem à direita. Adrianinha! Não... Galera vai pegar! Trabalho 6 da manhã, mas não deixou de vir aqui com a gente. Pode crer! Fala, boca de peixe. Tá de aniversário hoje, é? Égua, meu irmão. Tu é doido, tu nem convida, né? Eu sou de bem comigo, se você não... Fala, Cristiano, equipe Furacão! Não é com a planta que você vai solucionar os seus problemas, é melhorar... Comida sacode também, 4 aninhos, cadê a galera, hein, meu irmão? Não beba uísque! Levanta a poeira, sacode, vai! Não fume cigarro! 1, 2, 3, 4, 5, 6! Cadê o isqueiro? Que ele é justo, hein, irmão, nunca se esqueça. Na guarda, guerreiro, levanta a cabeça. Truta, onde estiver, seja lá como for. Tenha fé, porque até no lixão nasce flor. Ore por nós, pastor, lembra da gente. No culto dessa noite, firmão, sede quente. Olha, Ítalo, depois, viu, Ítalo? Isso aqui, mó função, mó tabela. Desculpa aí, eu me sinto às vezes meio pai seguro. Que nem um vira-lata sem fé no futuro. Vem tem alguém lá, quem é quem? E a madrinha da família Pop, Eliana, tá aqui presente com a gente no camarote do Number One, com toda a família, meu irmão. Obrigado, Eliana, sempre dando os melhores eventos junto com nós aqui, viu? Uma mulher ingrata que te beija e te abraça, te rouba e te... Cadê o Sérgio, hein? Desacreditar, nem pensar só naquela... Fala, Serginho! Catá, piso nela, o bico deu uma goela, ó, pique bandidão, foi em casa na missão, me trombar na Coab, de camisa larga, vai saber, Deus... Eu não tô nem vendo, eu faço aí! Dos maninhos também tá aí com a gente. Alô, Potiguar! E aí? A estrelinha, o papito. Tá todo mundo aí, viu, meu irmão? Cabeça de gelo. Viajando no reggae! Eu não vim pra me curvar. Meu parceiro Fábio Barão também tá aí com a gente. Alô, Fabinho! O que tu queres? Eu quero toda a família, Jorginho. Alô, Edilson Júnior! Trouxe a mamãe hoje? Bacana, em homenagem, né? Fogo na Babilônia. Fogo na Babilônia. Também tá aí presente, um abraço pra vocês, valeu pelo carinho. Sempre aqui no Pop, né, meu irmão? Opa! A nossa família Croco Pop também aqui do ladinho da gente. Um abraço pra vocês com muito carinho, valeu! A nossa super âncora também tá aqui presente. Cabeça de gelo. Cabeça de gelo. Mostra seu poder. Você é uma Vingadora. Alô, meu parceiro Garrinho, taxista, como é que é, maninho? Paredão. Alô, diretor Neto. O grave tá batendo. Ui! O médio tá no talo, coleta tá doendo. Aponta, metralha, metralha, metralha, metralha. Pega a metralhadora. Um, dois, três, vai! Tá, tá, tá, tá, tá. As que comandam vão no tra, tra. Rodrigo Santos, Felipinho da família. Até o anã, né? Não sei como é que tá o negócio aqui. E os despintados da pedreira, o Marcelinho da equipe Farra, de São Isabel, e a primeira dama, Flávio Martins. O Edecinho, Jonei, o Edriel, o Danilo, dos meninos, dos maninhos, na verdade. Com a Carla, a primeira dama, o Nil, que da Crocopop, Mendigato! Da família Superângora. O grave tá batendo, médio tá lutado, corneta tá doendo. Ele tá zangado, tá querendo falar. Já tá todo armado, tá pronto pra atirar. Atalhou. Pega a metralhadora. Tra, tra, tra, tra. A Vingadora vai no tra. Você não vai dar um troço nele, meu irmão. As que comandam vão no... Zeca da Joia e diretor Neto. Eu vou acelerar. Tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra. As que comandam vão no tra, tra, tra. Oh, oh, oh. meu irmão, a gente dá um rolê bacana, mas quando a gente volta o bagulho doida de novo. Bora, DJ Alisson! Arrepiados também, todo mundo presente aqui no Som que eles não valoram. Pop Super. Gente, um abraço pra você. Olha o negão salvador da empresa Pop. E o macaco, meu. Olha, macaco. Mas o que fazer? Não sei. Eu sei. Eu sei. Se não entende o que aconteceu, a menina não. Alô, meu parceiro LG. Leandro Garcia. Fala, pânico! Bora! Bora, bora, bora, treme, treme, treme, treme. Família Sagode puxando a galera do meio! Alice Juninho faz todo mundo tremer. Alice Juninho faz todo mundo tremer. Tô com ela tremer. Olha o nosso parceiro empresário, Maico Castro, meu irmão! Então, tá sumido, hein, garoto! Ei, pra tua família! Banheiro, adoro super pop que bota pra quebrar. Eu sou a piranha do banheiro. Eu sou a piranha do banheiro. Do comércio, como é que é, garoto? Tá aqui com a gente no Pop. Abraço com o carinho do DJ Alisson pra você. Sou a piranha do... Alô, que sei dos camaradas. Eu sabia que você não ia faltar essa de jeito nenhum, meu irmão. Gregory Magno e a matriarca Cúpula. Cadê o camarote deles, hein? Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar. Não se entregar. Já tá bem zica, zica, zica, zica. Eu meu amigo, Lobo Mal. Coração pra fugir de olhares sedutores. Mas o quê? Eu preciso jogar gelo. E a família Kine do Una! Mas veio você pra me ensinar o que é o amor. Vou esquecer na rua pra todo mundo ver que eu tô na tua. Notícias, até as ilhas de Santa Isabel, direto pro Pop. Todo mundo aqui. Mas tudo bem, se conquistar você. Alô, Bebeto, alô, Bruninha. Todo mundo aqui no Pop. Vai, vai. Agora eu quero ver. Fala de Gona Pariqui, Salão Caíca. Todo mundo. Como é que é? Joga a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha direita. Segura, segura, segura. Joga a mãozinha esquerda. Segura, segura, segura. E agora? Agora bate na palma da mão. Agora bate na palma da mão. Tá faltando sentimento. E a gente já não rola muito tempo. Não rola muito tempo. Não rola muito tempo. Tá faltando sentimento. E a gente já não rola muito tempo. Não rola muito tempo. Não rola muito tempo. Rola muito tempo. Rola muito tempo. Rola muito tempo. Rola muito tempo. Rola muito tempo. Deixa louca. Toda na minha boca. Eu sei que você gosta, eu chupo ela toda. Só eu não tenho outra, assim sou eu tão louca. Essa é nenhuma novinha pra dar um pente de leve. No pele na pele, no pele na pele. Nós tenta botar, conta, conta, conta, conta com a camisinha. Só que as piranha pele. No pele na pele, no pele na pele. Nós tenta. Alô, fui, tá liberado! Gordinho, desse jeito cê me deixa louca. Botando a toda na minha boca. Eu sei que você gosta, eu chupo ela toda. Só eu não tenho outra, assim sou eu tão louca. O piloto Alan, o Diguinho, o Danadinho, Ivanzinho, Leandro, o Júnior. Chama suas amigas pra tomar banho de piscina. Chama suas amigas pra tomar banho de piscina. Mas tem que vir sem calcinha pra poder entrar no clima. Entrar no clima. Entra no clima, fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica. Ela fica de quatro pra mim, ela fica de quatro pra tu. Fica, fica de quatro pra mim, fica, fica de quatro pra tu. Fica, fica de quatro pra mim, fica, fica de quatro pra tu. Fica, fica de quatro pra mim, fica, fica de quatro pra tu. Fala, Leandro GDK! Um abraço pra você, Bora Tato! Também a Carlinha, cadê eles? Essa galera é sangue bom! Fala Paulinho do Sabatinho, família Croco. Pop sempre, sempre, sempre. Sempre. Seus olhos te entregavam, eu bem que sei. Ivanzinho, Dieguinho, os danadinhos originais do Pop. Sempre. Vou me explicar. Amor, melhor deixar pra lá. Tem coisas que não foram feitas pra entender. Nossa paixão do nada. E aí, primo Igor? Tudo beleza? Tudo tranquilo? Tudo favorável, né, meu irmão? Eu e você. E a família faz gostoso. Me apaixonei por você. É de deitada que elas gostam, é no escurinho que elas ficam louca. E se o crocodilo te morder, tu fica doida. Imagina então, você... Alô, Tiaguinho do Guamá! Do banco do meu Camaro. Alô, Melly! Oh, incrível. Os mano Red, né, meu irmão? Tá todo mundo aí com a gente, pode crer, Tiaguinho! Essa galera tá fechada com a gente, sempre, sempre! Olha deitado com... Olha o que tem de gente aqui atrás, hein? E no comando tá o gordo... E também caldinho pressão. Ha! Tá mais no beat, tá com a 13. É o crocodilo em ação. Vai! É de deitada que elas gostam. É no escurinho que elas ficam louca. E se o crocodilo te morder? Dale, DJ Edson! Imagina então, você dentro do meu carro. Nós tô no escurinho no banco do meu camarada. Super Pop!